comunicação do social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs de telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do social. Elvas, onde o Natal se faz, ao som das roncas, por Roberto Dores. Diz a tradição que no Natal de Elvas, os grupos de populares vestiam capotes, pegavam nas roncas e andavam pelas ruas a cantar ao menino. A tradição esmoreceu e quase perdia irremediavelmente, empobrecendo a identidade cultural da terra. Mas está de regresso. Há 2 anos, um grupo de cantadores juntou-se na Arcos, Associação Juvenil, e retomou as célebres músicas natalícias. Estava lançada a semente para uma espécie de segunda vida das roncas de Elvas, que por estes dias vão saindo à rua, acompanhando quadras eternas de um Natal que se orgulha da sua história. A tradição vive. Eis a caracterização que une o grupo. Capote, boné e ronca segura nos braços. A garrafa de água não pode faltar, porque é preciso molhar a mão que vai friccionar a cana. Só assim será emitido o ronco que acompanha os seculares cantares do Meninos no Natal de Elvas. Agora sim, o grupo está pronto para atuar em qualquer palco, igreja, rua, tasca. Sem grandes compromissos com regras, tons ou alinhamentos. Há espaço para todos cantarem. É o novo fôlego do tradicional Natal elvense que se erga à boleia das roncas de Elvas depois da tradição, que os da terra classificam de ancestral ter chegado a estar ameaçada. A anterior geração segurou os cantares até que a voz lhe doeu, chegando mesmo a gravar um CD que se mantém atual. As novas vozes, umas mais do que outras, decidiram deitar mãos às obras para retomar a tradição. Juntaram-se em 2015 e logo aí recriaram o mais popular Natal de Elvas. A semente estava lançada à terra para reativar um património imaterial singular em Portugal. O objetivo do grupo é revitalizar este património da cidade e divulgá-lo para que o próprio país possa conhecer esta tradição, que acaba por ser uma das marcas da própria cidade, explica Carlos Beirão, presidente da Arcos. A população foi então surpreendida pela saída do grupo à rua, voltando a ouvir, de vira viva voz, os cantares que incluem quadras e músicas eternas do cancioneiro elvense. Olhei para o céu, o menino foi à lenha, aqui estou à tua porta, para citar apenas alguns dos pontos que toda a cidade sabe de cor, ainda do tempo em que as consoadas se faziam de roncalhada pela noite dentro. A maioria dos versos terão sido escritos entre os séculos XVIII e XIX, sendo quadras populares, é difícil identificar autor e data, enquanto a assinatura do etnógrafo António Tomás Pires figura entre os principais autores. Contudo, há estudos que admitem a existência de uma quadra hipoteticamente quinhentista. O menino que nasceu, da Virgem cheia de graça, entrou e saiu por ela como o sol pela vidraça. O que é afinal a ronca? A ronca é uma vasilha de barro, à qual se ata na boca uma pele de coelho ou de borrego, tendo presa ao centro uma cana muito delgada. É friccionando essa cana, com a mão umedecida, que se tira da ronca um som cavo ou ronco arrastado, com o qual se acompanha na quadra de Natal os cantos ao menino. Este instrumento musical foi muito provavelmente introduzido na Península Ibérica a partir do século VIII, com a chegada de diversas tribos berberes do norte da África, de onde será original. Comunicação do social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs de telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do social, depois das 10.